Difusora ZYI 391, Rádio Difusora Paranaense Limitada, 1050 kHz, AM 10.000 watts, Rádio Difusora, Rua Visconde de Toné, 895, Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Na internet, www.radiodifusoraam.com. Difusora, o som do amor, show da manhã, um show de alegria em seu rádio. Sucesso está no ar, emoção, informação, sempre em sua companhia, bom dia. Aí, agora são 8h03, hoje é sexta-feira, vamos que vamos. Olha, tem promoção no Mercado Real 1, Mercado Real 2, hein? Presta atenção nos preços.